Thank you. identificação, via chegada Golf, dentro para 4 mil pés, ajuste no 018. R6143, autorizado o final do procedimento LF6, essa para 2, meu pés, o ajuste no 08, reporte quando estabilizado. 4206, ponte para a próxima. 5206, mantém ponte para a próxima. Até agora. Sala 5-1, livre pista direita, chame solo Salvador, fundo 21, decimal 9, repete o exame. Direita 219, repassará 1-3. 4209. Iniciando 4206. Deixa eu ver 712, após a rolagem do tráfego companhia, Embraer 190, Lima, tem capiceiro 90. Azul 4206, decolada 53, agora o controle Salvador 208. Controle Salvador 208, 4206. Salvador Azul 4206. Azul 4206, contato com a barra decolagem, segunda via sal da PUCA para nível 350. PUCA para 350, 4206. Informação Alfa. Bruno 966, sendo identificação, autorizada a chegada por Médio 1, desça via para o nível de voo 050 e ajuste no 08. Voo Médio 1, desça via 1018, 1966. Nível de voo 050, voo 1966. 050. Pronto? Não, Xena 601. Xena 601, manter, capo 090, Xena 601. Lei mantém, 2262, transfere, tem informação Alfa. Passarei 2262, ação de identificação, autorizado a chegada da BOMED ONU, reporte quando pronto para descida. Identificou, BOMED ONU, reporte para descida, passarei 2262. Controle Azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, segunda via sai da Conde para o nível de 1970. Subiu da Conde, 1970, 2712. gostaria de 2262, informa próximo posição 2 para 3 horas, 1,62 de milhas, rumo nordeste, cruzando 170 em descida para o nível 15, corrigindo em descida para o 050, bem 737. Sim, estão mesmo no TCAS 2262, obrigado pela informação. Uno 966, autorizado final do procedimento pelo SX8 da pista 10, desça para 2 mil pés, cancelado as inscrições de Austrugem, tá? Por reporte constabilizado. Seu 2 mil direto, cancelado as inscrições, informarei sobre o resto. Uno 966? Também autorizado de novo. Astro de dono, desça para 2 mil. Onda 43, contato radar a 62 do Salvador. Autorizado a chegar do Bonédio 1, voo na 3 Bonédio, deixa para nível de voo 070, ajuste na 08. Decolada 03, chama agora o controle do Salvador, o número de ônibus final 8, bom voo. 08, boa. E aí, Salvador, boa noite, bom 869. Bom 869, contato radar na decolagem, subazia saída Árvore Luna para nível 360. Gente, pode voar lá presente, Elefa? Bom 869, tem 2 mil pés autorizado a Elefa. 721, Elefa, grato. XLR 6201, no chino centro Recife na frequência 12835, alternando 251. Vai chamar o centro Recife 12835, 251, vai chamar 6201. Passarelo 2262, solicito pequenos vias à direita para outras informações. Passarelo 2262, confirme a proa, quantos minutos? Proa 050, aproximadamente 15 minutos. Sentido desvio após desvio na turma. Sentido desvio após desvio, zona 2262. Autorizado a descida para 2 mil pés, autorizado final do procedimento pelo SX8, estimado a reporte com estabilidade. Estimativo, foi entendido autorizado 2 mil pés, 10018, autorizado ILS X8 da 10, reportado estabilizado, passado 2262. 243 está autorizando a descida para o nível de 205. Plano 96, compartilhado por procedimento, chama a torre 18095. 18095, obrigado. Salvador, boa noite, voo 966, 3 milhas do Índia Serra. Fiz plano 966, que foi ajustado, o ajuste no 098, vento 160 graus, 039. Obrigado, pouso, piso no 0. Pouso 0, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Localizador, ILS Sexuidão no 0, 2262. Passaria de 2262, completado procedimento, chama a torre na frequência 18, no sinal 95. Vai chamar 2295, 2262, obrigado. Torre Salvador, boa noite, passareiro 2262, localizador, dão no 0. Passareiro 2262, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa em 2320, companhia TAM, vai iniciar a rolagem em alguns minutos. Ajuste no 018, vento variável com 03 e nós. 7, 3, 2, 1, 2. Salve, o 966. 7. 3, autorizado a decolagem, pista no 0, vento variável 03 e 1. Decolagem, 3, 2, 2, 3. 243, autorizada a descida para 3 mil pés, no ajuste na 098. A 3 mil, dois, decolado ao 14, chame agora o controle de Salvador, 1208, bom voo. 208, boa noite. Autorizado pouso, pista no 0, vento variável 0590. Autorizado pouso, não no 0, passarei do 22, minha vez. Margem sua para nível de voo 360, salta Aburono, após 2 mil pés, autorizado elétrico. Roda 360, pós 2000, direto elétrico, 3283. Comba 43, cancelado as restrições de altitude em papo, deixa para 3 mil pés. Boa noite, OTAN 3897, ponte 0 0, pronto para decolagem, visual 1 atrás. Sente uma primeira nave, OTAN 3897? Visual. 3897, após o tráfego da passagem R72, ali mantém, 0 3, informe para a sua posição 11 horas e 5 minutos, rumo nordeste, cruzando 4 mil pés em descida, 1 Embraer 190. Rumo 43, informe para a sua posição 2 horas e 4 milhas, rumo este, cruzando 4.500 pés em subida, 1 Embraer 320. Rumo 43, rumo 43, autorizado sinal de prosseguimento da FX2, deixa para 2 mil pés de porte com a lista milhada. Bruno 21, decimal 9. Bruno 21, decimal 9, 2, 2, isso é 2 minutos. Autorizada a chegada até média 1 no voo ITAP com high speed, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 08. 497, decolar 218, China Agro Controle, Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 20, obrigado. TAM 3897, contato com a barra da colagem, se prepara nível de voo 320, sedução já é autorizado a voar Lida. Bom, boa noite, senhora, perdão, Lida da presente, muito obrigado. São 3283, chama São Francisco na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, boa noite. Retorno 3897, emissão 36, na frequência 128.35, retorno 125.1. 2235, obrigado. Papa Golf, para evitar formações, proa 060 125 mil. É,